Comprando um carro de boi, eu fiz a comparação. Comparei a minha vida a um velho carretão. O meu lamento é igual o gemido de um cocão que vai pelo chão do mundo gemendo na ingratidão. Carro de boi que levou carga pesada, meu peito também carrega saudade da minha amada, saudade da minha amada, saudade da minha amada. As rodas do velho carro deixaram marcas no chão de um passado bem distante que hoje é recordação. Assim é a minha vida, nas marcas da ilusão. Sou roda que ainda roda na estrada solidão. Carro de boi que levou carga pesada, meu peito também carrega saudade da minha amada, saudade da minha amada, saudade da minha amada. Mas este carro de boi não pode mais carrear madeira velha e quebrada, não serve pra trabalhar. Eu também estou sentindo a minha força acabar. O tempo é o carreiro que em breve vai me encostar. Carro de boi que levou carga pesada, meu peito também carrega saudade da minha amada, saudade da minha amada,